três ritmos. Sei que você vai embora, também sei que você vai se arrepender. Quando essa hora chegar, não me procure mais, não ligue pra mim. Pra mim, não ligue pra mim. Vou tá em outros caminhos, jogando minha rede pra pegar outro amor. Não ligue pra mim, não ligue pra mim. Vou tá em outros caminhos, jogando minha rede pra pegar outro amor. Sei que você vai embora, também sei que você vai se arrepender. Essa hora chegar, não me procure mais, não ligue pra mim. Não ligue pra mim, não ligue pra mim. Vou tá em outros caminhos, jogando minha rede pra pegar outro amor. Não ligue pra mim. Outros caminhos, jogando minha rede pra pegar outro amor.